Tem tanta gente que tem raiva de crente e tem vontade de matar um, mas não dá. Crente não morre, é duro de morrer. O crente é duro de morrer. O crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver, em tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Ele é caluniado, perseguido, excomungado, mas tá sempre em oração. É o último que fala, o primeiro que apanha, isso não é fácil não. Deus conhece a sua vida, tá sempre do lado dele, aumentando a sua fé. Jogam ele para o alto para ver se ele morre. Agora eu quero ver. Mas ele ainda cai de pé. O crente é duro de morrer. O crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. Em tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Quando ele abre a boca, um milagre acontece. Tem gente que não aguenta. Em vez de ficar alegre, fica logo murmurando e a calúnia logo inventa. Mas o crente que é provado sobe um monte, fica orando, exercendo a sua fé. E quando vem a tempestade, todo mundo cai por terra. Perde. Só ele fica de pé. O crente é duro de morrer. O crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver, e tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Tá no culto todo dia, esbanjando alegria, canta hino de louvor. Quando tem comida come, se não tem fica com fome, eita crente de valor. Orando de madrugada, ele sente tanta glória, crente assim nunca se viu. E para quem te persegue, a porta está fechada. Puxa vida. Mas pra você Jesus abriu. O crente é duro de morrer. O crente é duro de morrer. Perseguindo todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. E tudo ele tem prazer. Pois o crente é poderoso e é duro de morrer. E eu estou cantando esse hino para aqueles crentes que são perseguidos, que são vasos de Deus, que são covardes, porque os homens querem maltratá-los. Segura aí que lá vem o troco. Oh, glória! Crente não morre.